O Mac e um bom som pra suprir. Nova escola, Golden Era, só real MCs. E aí? O Mac e um bom som pra suprir. Nova escola, Golden Era, só real MCs. Come on. Seres universais, interplanetários, aliás, me equilibram no Metatron, emanando um pouco de paz. É nasso com passos quânticos, um arcanjo semântico. Medito com fé, visando os valores reais. A paz, mente ocupada, instrumento pro capiroto. Com sua consciência frágil, fácil de trocar o piloto. Mergulhe em si mesmo, sem medo do caldo do corpo. Fortifique bem seu caule pelo extrato do soco de vida. Cultive energia, que nesse momento, graças a tia tia, alimenta meu dia a dia. Isso aqui é TGTUPR com Pedro Quali. Pega o chope do choque que nós brinda essa família. Antes de falar que tu sentia, tua mão é contra a mão da tua própria rodovia. Só acordando se dá cor pro próprio mundo. A realidade só se forma quando é pintada em conjunto. Acostume-se com o mínimo, busque sempre o máximo. Desvenda seu enigma independente do signo. Se sente grande é a maior ignorância. Coitado do homem que não percebe a própria insignificância. Somos células minúsculas formando tecidos e músculos, porém preso dentro de cúpulas. Quando canto minha alma cantar, prefiro uma paz pagando que ter uma guerra santa. Eu tô fechado com minha banca, mão da sonora dividida entre DR F Sampa. Minha guerra contra o ego pode ser fatal. A Lei Áurea me explicou fluir sempre como espiral. Sondei alguns dias pra encontrar. Encontrei pra depois ter que sumir. Somei com quem veio pra somar. Cortei a luz que até já vivi. Sondei alguns dias pra encontrar. Encontrei pra depois ter que sumir. Somei com quem veio pra somar. Cortei a luz que até já vivi. Eu bati na porta do céu, entrei, o clima esquentou. Me enganaram, um homem da lei me disse grana, enquanto outro me acorrentou. Me toquei, eu preciso falar com o rei. Fechei o olho, entrei, corpo adentro. Movimento meu sangue pelo movimento. Isso é física mecânica, eu tô dentro. Eu sou a força dividida pelo tempo, eu sou deslocamento. Querem ser profundos, mergulhar no raso. Imundos, malditos, lingulam no rádio. Agressividade é medo, amor é mato. Anonimato, foi um texto, se prepare pro segundo ato. Aqui vendo minha geração crescer. O tempo é temporada em série no HDTV. Na dança das máquinas, o trânsito das latas com alarme. E eu sou mais um babaca comedor de carne, sem charme. É a teoria do cigarro. Cada erro consciente causa outro erro involuntário. É caro, mas é o preço do corre. E eu corro, a droga mata, mas sem ela eu morro. Socorro, tem cachorro nesse mato e não é meu. Fudeu, é pastor alemão que adora judeu. Mas o meu pai me ensinou o Muay Thai. Eu nem tinha Wi-Fi, hoje aqui tem Raikai, salve Plantai. Sondei alguns dias pra encontrar. Encontrei pra depois ter que sumir. Somei com quem veio pra somar. Cortei a luz que até já vivi. Sondei alguns dias pra encontrar. Encontrei pra depois ter que sumir. Somei com quem veio pra somar. Cortei a luz que até já vivi. Éramos incógnitas, hoje mente sólida, ideias insólitas, cachorro pra osso. Escolhas tão embutidas no imposto. E se eu perder o percurso, eu vou perder o pescoço. Tela pronta pra pintar, voz é tinta, só levada vintage de mano ímpar. Entre dívidas e dádivas, emoção pra cheira, lágrimas em máquinas. É o sarau nas fábricas, palavra de aço. Vi algo em comum, alguém dá valor no que eu faço. De certo eu só levo a incerteza. Do medo fez-se a fortaleza. Um beck, um bom som pra suprir a mente dos vagabundos. Limpeza. BSB, SB, conexão. Rap nacional em expansão. Assim que é, vagabundo.